nossa embaixada e travada na final de 2000. Então, aquilo dá autorizado para o pistão 7.1 no 60 graus, 06 nós. Pegou, Léo. Torre Salvador, gol no 398, passando Serra Vida 373. Gol no 398, continua a aproximação, guarde este, dá no zero livre, informa os primeiros 90 metros fechados. 398, sim. Solta o meu Charlie, decolou o Zuno 1, chama o controle 119-35. Controle 1935, boa noite, o Delta meu Charlie. Salvador, Avianca 6310 para o táxi, com 85, 3 horas e 50 alternando Aracaju. Contato radar na decolagem, suba o nível de voo 360, correção 380. Sobe o nível 380, Delta Romeo Charlie. O Avianca será o número 2 no ponto de espera, 1003 de ajuste e a 38612, o Avianca é o número 2. Ok, segue o azul com o número 2, pode esperar a torre 18-6-3-1-0. Torre 1, 1-8, decimal 6. 18-6, grato, boa noite. Último pouso. Meu Golf Victor, desça para 2000 pés, 1-0 no 3, autorizado LSX-6 sem glide, pista no 0, e forma visual com a pista. Eu vou agora visual com a pista, meu Golf Victor. Boa noite, é o Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, boa noite, confirme intenção pouso 1-0. Intenção de pouso 1-7, senhor, se possível modifica na presença, vai sair com a base pela direita para 1-7. Gente, Oscar Golf Sierra, autorizado ir à base pela direita, 1-7. Encurtando o máximo possível. Reposte final, treino de pouso baixar travado. Golf Sierra, informa na final 1-7. Aguarda Natal 370. Natal 370. Sim, de Aguarda Cota. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4071. Próxima ponte de espera pronta. Azul 4071, autorizado a linha e mantém cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0. Azul 4071. Uno 398, solo Zuno 4, liga direito, chama solo 121, décimo 9. Gente, estacionado, frequência é com Serra. 398, prossegue Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 5, gol 1398. Azul 4071. 9401, confirme nível, Galeão. Possível 380. 38, então será quadrante. 7. Pista, o Tabatão, o Golf Victor. O Golf Victor foi autorizado a completar a aproximação. Pista no zero, chame torre 1-8-3, correção 1-8-6. 1-8-6, o meu Golf Victor. Vamos falar, boa, boa noite, Tabatão, o meu Golf Victor. O meu Golf Victor, boa noite, confirme que são pouso, pista no zero. Victor, Papo. Sente reporte para cancelamento plano Romeu Golf Victor. Sete cancelamento. Portão 8 autorizado, 3455. 216, chame controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Passo 200150, informação, Vitor. 4, ação e identificação, está autorizado via chegada Mari, altímetro 1013. Via chegada Mari, 1013, 604. Frequência. Bom dia, Draco, boa noite. Bianca 6310, autorizado da Colap 10, vento 140 graus 069. Pesado é colada 10, 6310. Bom, Palabu, bloqueando o seu momento e cancela o procedimento para 1-7 e o Romeu Golf Victor. Eu confio, estou dando cancelado 1-7, autorizado de ir à base pela direita 1-7, reporte final, trem de pouso, baixar trabalho. Acabou para lá na final, baixar para lá pelo povo, Romeu Golf Victor. Meu time é 727, cópia. Prossiga, senhor, WebJet 6727. WebJet 6727, autorizado com fins nível 340. Tapper Whisky 58, a sua rota. Decolagem pista 10, direita, gole Gonza. 119, decimal 35. 5135, transponder. Autorizado com fins. 340, Aperu Whisky 58, pista 120, primeira curva direita, gole Gonza. Controle 11935, transponder 5135, WebJet 6727. Correto, chama pronto. Chamarei pronto, obrigado, WebJet 6727. Romeu Delta Romeu Charlie, atualização, contato radar, prossiga inicialmente até o 320, mapear para o A259, o Delta Romeu Charlie, caso fale de comunicação, eu tenho a cabeça fora de Salvador, voa contra a HR. Decolou 18, chame controle 119, decimal 35. 1935, grato. 11935. 5133, o transponder. Autorizado 370 para Natal, via Aeropeso Zulu 10, decolada 10 com curva esquerda, saída é Puca, transição Zipar, controle 119 decimal 35 e o transponder 5133 para o TAM 3662. Está correto, chama pronto. Está pronto para o pushback, acionamento na, no 02 do TAM 3662. Para autorizado, puxa, chama táxi. Autorizado, puxa, me chamará para o táxi, TAM 3662. TAM 919401, corrijo, tá pronto para cópia? Pode pegar. Autorizado, nível 380 para Galeão. Taper Zulu 14, decola da 10, direita da Elbless. 119, decimal 35, 5134 no transponder. Label 1235, 3-5. Para o táxi, PB 123, 3 horas e 30 de autonomia, alternado Guarulhos. Guarulhos 3:30, 123 a bordo. Juliette Alfa na Charlie 18-6. 1-0-1-4 no ajuste 3-4-5. Puxa bem, acionamento é 9-4-0 na posição 7. Sou 9-4-0-1, na guarda passagem do tráfego da companhia, retaguarda, posta livre, pushback. Estimativa após a da companhia, autorizado, chama táxi, 9-4-0-1. Solo WebJet 6727, posição 4, autorização de pushback e acionamento. Logo vai aguardar push, tem o tráfego já autorizado no pátio nesse setor, ok? Aguarde a autorização para push. Motivo, sua escuta, WebJet 6727. Botão 3455, confirma 1, 2, 3 agora? Afirmo. Sente, Juliette Alfa, no ponto de espera 26. Juliette Alfa, na Charlie 26, o 3455. Então temos tráfego 12 horas, 15 milhas, em subida, na Embraer 190 na Azul, cruzando 115 até o 3780. Centro do tráfego, voo 604. Informa o tráfego restringe a subida, posição de 12 horas a 8 milhas em contato com o centro Recife. Chega o centro agora, o azul 4071, as frequências são 1288, alternado no 3325. Ok, passando então a Recife, 288, 3325, boa noite. Boa noite. 1604, autorizado LS em glide pista no zero, informa interceptando o localizador. Passando Itap, cruzando 095, confere. Intenção de completar a aproximação. Sim, Matheus. Estamos interceptando o localizador no 604. Formará, 604. O Papão veio da Ronda Charlie, curva à esquerda na sua 245. Caso fale de comunicação, já cruzando o traverso norte, ideal de ação atrás. O da Ronda Charlie. Confirme, o TAM 3662 está livre no ponto de espera, 1014 de ajuste, 386. Querido, está aqui para o ponto de espera da ONU, 0014, o ajuste chama a torre em 1386, até 3662, obrigado. Ainda cola na 0, TAM 3455. 2545-6310, boa noite. Boa noite. Delta Novel Charlie, Tuba Miami, nível 680 na Pro 245. Tá. Gente, o AB6727 está livre, seu puxa, táxi. Positivo, iniciando o pushback, acionamento, chama de para o táxi, vai pedir aqui a 727. Oh, agora sim, eu tô 9401, tá para o táxi com 21 a boa, do 340, alterna Guarulhos. Papão, eu dou uma noite, que tipo de aeronave é sua? Juliette Alfa, 186, tente a atmosfera 1014. Curva à esquerda na sua 2 950, subindo até o nível 320 agora. Correção, 340, azul 4071, azul 250, subindo ao 340. Localizador 604. Pete, a uma milha de duna, complete a aproximação e forme visual com a pista no 604. Formar visual na pista, voo no 604. 693 Kilo Crown, on frequency 12545, enable 12685. 55, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 360. 360, 360. 62, autorizado a golpes no 020, 150 graus, 059. Livre decolagem, então, 627 para o táxi com 137, 137 a bordo, 3 horas de autonomia, atendendo Guarulhos. Ponto espera 18612 e 1014 no ajuste. Positivo, ponto espera torre 118, Simão Meia, WebJet 6727. Afirmativo visual, 604. Aproximação pista no zero, chame tu em 18 amigo no 604. 18-6, boa noite, 604, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol no 604, passando o externo. Faixa travada. Voo no 604, autorizado pouso, pista no 0140 graus, 069. Vamos nos primeiros 90 metros indisponíveis. A área indisponível está antes das luzes de cabeceira. Afirmativo, ciente da constante, livre pouso lá no 0164. Dando 3662, veículo 229, chame controle 119, decimal 35. 935, obrigado, boa noite. Após pouso do Boeing na final, ali mantém a cabeceira 1-0. Sente, após o Boeing na final, ali mantém 9-4-0. Controle Salvador, boa noite. Tanto 3662, Fuca, chamamos de par, cruza 2 de 400. 3662, contato radar na decolagem, suba nível 370. 370, tanto 3662. Delta 1-2 Charlie, é a sua navegação 2 Caraíbas. Tom, pronto, Hangar. Solo 31, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 7 vai ver a pista, primeira direita, se chama 219, 04, boa noite. Ficou 5, diagonal 18, diagonal 26. POP 123, horário. 7627, boa noite, após iniciada a colagem ali, mantém o capoeiro no zero. Último, após o sair iniciado em colagem, alinharei e manter o capoeiro no zero, alinharia 727. Ingressa na Índia para o portão 2, escuro no 604. Alfa, Índia, portão 2, no 604. Ó. 55, chame centro Recife, frequências 1288, alterno 3325. Controle, Salvador. Afirmativo 288-3325. Boa noite, da 3455. Último voo. Salvador, Objeto 6748, centro da informação, Vitor. Objeto 6748, aciona identificação, está autorizado via... Constante, está autorizada para o ADTAP, a velocidade fica a critério, desça até o 2000 pés, 1014. TAP, velocidade liberada, até 2000 pés, 6748, 2014. Está sob vigilância, está 3455. 9401, decolou de 33, controle 119-35. Salvador, Borges, 9401. 9401, contato radar na decolagem, suba 380. 380, 9401. 3262, chame centro Recife, frequências 12685, alterno 2545. 2685, 2545, muito grato, uma boa noite. Noite, bom voo. Bom trabalho, hein? 7735, chama o controle 119-35. 1935, obrigado, boa noite, WebJet 6727. Controle de Salvador, boa noite, WebJet 6727. Pode já 6727, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída agora, transição Gonza. Ficou nível 340, Cole Gonza, o LJET 6727. Uma hora, 15 milhas, mesmo com a cena nível 360, é 2343. Chama 9401, chame Centro Recife na frequência 1288, ao TRN 13325. 1288 ao 3325, tá 9401. TRN 13325. 1288 3325, obrigado, LJET 6727. Eu viajo. LJET 6727, achando a identificação e subam nível 3 para 0.